say. Por que não me diz o que vai ser então? Da tarde já deu hora e eu vou descer pro bailão. Lá tá cheio de opção, vou te dar sem coração. Mas se eu vou te net, não caiu na emoção. Vivendo a vida no freestyle, tá ele. Acionei vai te mais tarde é baile, bebê. Vivendo uma nova fase, todo dia vem uma nova novidade. E essa noite eu vou descer pro bailão. Vê a novinha descendo no chão. E eu aqui de boa, nunca à toa, nunca perco a visão. Bailão, vem a novinha descendo, bailão. Bailão, vem a novinha descendo, bailão. Bailão, vem a novinha descendo, bailão. Bailão, vem a novinha descendo. Por que não me diz o que vai ser então? Da tarde já deu hora e eu vou descer pro bailão. Tá cheio de opção, vou te dar sem coração. Mas se eu vou te net, não caiu na emoção. Vivendo a vida no freestyle, tá ele. Acionei vai te mais tarde é baile, bebê. Vivendo uma nova fase, todo dia vem uma nova novidade. E essa noite eu vou descer pro bailão. Vê a novinha descendo no chão. E eu aqui de boa, nunca à toa, nunca perco a visão. Bailão, vem a novinha descendo, bailão.